Então nós estamos a mais ou menos 3 quilômetros do centro da cidade de Terra Boa. Chama atenção porque ontem, quinta-feira, por volta das 18 horas e 50 minutos, uma pessoa fez uma ligação via 190 informando a Polícia Militar de que um corpo estaria carbonizado ali. Você observou aí um restante de uma calça jeans, realmente uma execução com um corpo desovado. Chamando atenção aí porque a Polícia Militar, quando esteve no local aqui ontem, percebeu que um dos pés da vítima estava faltando, ou seja, foi colocado aqui o corpo faltando um dos pés. A Polícia Civil veio agora pela manhã, recolheu parte do que sobrou aí da roupa do cadáver. Deus, cadê a paz? Quero encontrar. Chega de violência na minha quebrada. Deus, por que que tem que ser assim? Será que algum dia essa porra vai ter um fim? É mano contra mano, vísceras dilacerando. O sangue vai jorrando e muitas mãos que vão chorando. São cenas rotineiras que acontecem na quebrada. Inocentes sendo mortos na guerra não declarada. Rajadas de rimas, tô pronto pra guerra. Com a mente engatilhada, municiadas de ideias. Vou pedindo paz, truta de coração pra todas as quebradas desse mundão. Que o bagulho tá louco e os manos tão ligados, que o lema que é um só. Respeito pra ser respeitado. E nessa caminhada eu já vi vários morrer no meio da malandragem porque não soube se envolver. E na mão da polícia é enquadrado de quebrado. E no outro dia um comentário: mais uma família lotada. É parceiro, eu já cansei de ver várias patifaria que passa na TV. Ligo no jornal e vejo o noticiário, criança esquartejada em um ritual macabro. Essas fitas me papuça, me deixa injuriado, vendo pais velando seus filhos dentro de um caixão lacrado. Deus, cadê a paz? Quero encontrar. Chega de violência na minha quebrada. Deus, por que que tem que ser assim? Será que algum dia essa porra vai ter um fim? É mano contra mano, vísceras dilacerando. O sangue vai jorrando e muitas mãos que vão chorando. São cenas rotineiras que acontecem na quebrada. Presenciar a paz na minha quebrada que tá difícil de encontrar. É mano contra mano na quebra se matando. Criança com 10 anos no crack se viciando. Não é isso, meu Deus, que eu quero pro meu povo. Vejo o maluco morto com uma pá de pipoco. Porque desandou, não teve proceder. Quis dar bolsa nos traficantes, pediu pra morrer. Mano, tá difícil da paz eu encontrar. Vejo vários me medindo com a maldade no olhar. Vejo desemprego no país só aumentando. A solução pra vários mano é meter os cano. Vejo pai de família no crime se envolvendo. Porque cansou de ver sua família no veneno. Vai pra cena do louco e troca tiro com os polícia, pra depois tá costurado na mesa do legista. Deus, cadê a paz? Quero encontrar. Chega de violência na minha quebrada. Deus, por que que tem que ser assim? Será que algum dia essa porra vai ter um fim? É mano contra mano, vísceras dilacerando. O sangue vai jorrando e muitas mãos que vão chorando. São cenas rotineiras que acontecem na quebrada. Inocentes sendo mortos na guerra não declarada. Quantas vezes já ouvi o diabo me chamar, querendo pro mundo do crime, truta, me arrastar. Querendo me ver no caque se matando, pra depois ver minha coroa no meu caixão chorando. Não, isso não, eu não quero isso pra mim. Tô correndo pelo certo pra não antecipar meu fim. Se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não deixe nenhum pilantra vir aqui me derrubar. Livrai-me, Senhor, de toda a maldade, me esquivando de polícia, droga, cadeia, pilantragem. Assim um dia espero ver um mundo diferente, sem ódio no coração, sem maldade na mente. Quem saiba dessa forma eu possa trombar a paz na minha quebrada que tá difícil de encontrar. A paz na minha quebrada que tá difícil de encontrar. Deus, cadê a paz? Quero encontrar. Chega de violência